4, non. E un finacchio. E come dico io, non è successo, non è vero? Che chiese, esamina, non accordo in sei me. Se em você não há cordões pra lhe fazer movimentar, de onde eu vim, se usa só tamancos para andar. Lá canse cansar, se savoir faire et d'espantar. Cantarei só em francês, pour vous et pra vocês. Eu vim lá de Moscou pra cantar aqui no show. Da boneca sou, que veio lá de Moscou.